Querida Mãe Iemanjá, limpe os nossos corações de todas as maldades e malquerências. Que os nossos corpos, tocados por vossas águas salgadas, libertem-se em cada onda que passa de todos os males materiais e espirituais.